Yeah. Traz o som que meu espírito precisa junto com a minha brisa. Através do microfone, faça a Babilônia estar em ruínas. Não vou dar chance pro inimigo se aproximar. Carrego armas poderosas, por isso ninguém ousa me enfrentar. Atrás mental, original style, boto todo mundo pra correr. Se vier com negatividade na minha mão, você vai sofrer. Porque aqui a lei funciona, nós fazemos a punição. E a pior sentença aqui é a exclusão pro mundo da ilusão. Amizades cultivadas na mais sincera irmandade. A bandeira estampada no peito viaja através da sonoridade. Pedindo licença aos meus irmãos pra usar a mostra da sua obra, pra completar a vibração através do som que no mundo roda. Diferentes línguas, dialetos e formas de comunicação. A parte boa da evolução, emanando a boa vibração. A mente aberta não cai nem nessa, como muitas que eu vejo. Descartadas, pois não conseguem completar o seu desejo. O destino faz com que os seres humanos revejam seus conceitos. Pra fazer parte do plano astral é necessário ter o direito. Com respeito dos espíritos que sempre falam o que devemos fazer aqui. Através da meditação, a minha alma vai emergir. Todo mundo sabe o que deve ser feito pra alcançar a paz suprema. Não adianta só ter o desejo, é necessária a atitude certa. Essa matéria que faz com que você sofra nessa vida e fique no ciclo da vida e morte, aprendendo a sabedoria. Mas tem muitos que desviam do caminho e não evoluem quase nada. Ficam presos nas correntes da existência amargurada. O meu sincero desejo é que você se liberte dessa matriz, onde tudo é feito de uma forma com que você não seja feliz. Não alcance a iluminação pra enxergar o certo e o errado. Apenas uma massa de manobra que alimenta o mal intencionado. Nos raros momentos em que lhe é mostrado o caminho, você não teve interesse, seguiu o seu rumo sozinho. Como sempre acontece na caminhada de quem não ouve quem está voltando, caindo nas mesmas armadilhas por não escutar quem está falando. Abra os ouvidos e mentes pra entender como tudo funciona. Se liberte da mesmice, saia desse eterno estado de coma. Yeah.